hoje eu ando na sua luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus, ao seu amor. Sempre vivendo.